gostar. Só pra machucar. Só pra machucar. Ei! Só pra machucar. Dói demais. Diz. Dói demais. Quando o orgulhoso vê que a sua ex tá bem demais. Que a sua ex também te mata. Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate, bate, bate. Apostando pra turminha com alguém, mesmo sem gostar. Vai, vai, vai. Só pra machucar. Só pra machucar. Dói demais. Dói demais. Quando orgulhoso. Quando orgulhoso vê que a sua ex tá bem. Vai, dói demais. Quando orgulhoso vê que a sua ex